Direto Coral. Direto Coral, azul 4463. Patrulha azul 4463, solicita manter a presente proa, desviar informações. Pede por quantas milhas azul 4463? 15 milhas no máximo, azul 4463. Pente azul 4463. Xena 62, 13, Xena 7 Recife, frequência 125, decimal 1, notando 128, decimal 35. 251, 2835, 62, 13, obrigado, boa. Torre, Salvador, bom dia, 120, pode esperar, 10, pronto. Corona 250, bom dia. Autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 120 graus 07 nós. Ajuste altímetro 10 no 7. Aí decola 10, pista 10 no 7. Só fazendo quilo Romeo Oscar, autorizado decolagem pistão no 7, vento no 20 graus, 05 nós. Decolagem autorizada, quilo Romeo Oscar. Direto Coral. Direto Coral, azul 4463, vai aguardar o 220. Confirma nível 220, 200. 220. Tango, quilo, Romeo Oscar, decolado aos 29, por via direita, via corredor Axé, chame o controle Salvador na frequência 120, decimal 80, na vertical do Sarote da Porra. Pela direita, corredor Axé, controle 1208, quilo Romeo Oscar. Salvador. Presente em Salvador, vitorinha direita. 250, decolado aos 29, chame controle Salvador na frequência 120, decimal 80. 2080, obrigado. Ah, o quilo Romeo Oscar. Controle, boa tarde, chegou 120, 1250, cruza 1500. 1250, contato radar na decolagem, segunda via, saída Pouca, transição Aru. Para nível de voo 350. 350 via Pucaru. O Vitorino de Juliette, frequência livre para coordenação. Vitorino de Juliette, controlado atrás. Dessa via para 2000 pés, o ajuste do altímetro 1-0 no 7. Prezado final do procedimento, ele é sexo e reposto estabilizado. Recebi autorizado, ele é sexo e reposto para estabilizado, tá? 3378 com 1-0 no 7. Controle o 4463. Prossiga. Atinge e mantém 1-8-0. Gente, estamos entrando em contato com o centro de Recife. Para coordenar o nível 220, aguarde. É, pode manter, vai manter sinal 180 mesmo, 4463, obrigado. Gente, 4463. Estabilizando, tem a pista vista da 3378. Da 3378, chame Torre Salvador em 118, decimal 95. 1895, da 3378. Quilo Romeu Oscar, na sala da barra. Quilo Romeu Oscar, frequência Livre para coordenação. Não há tráfego a reportar conhecido no setor. Não há tráfego, o Kilo Romeo está livre para coordenação. Fala 3378. Bom dia, tráfego avistado, autorizado por pista no zero, vento no 20 graus, 05 nós, ajuste de altímetro no 097. No 097, livre pouso, no 0, tá 3378, bom dia. Voo no 950, chame centro Recife, frequência 125.45, contando no 26.85. Voo 250. Voo 250, chame centro Recife, frequência 125.45, contando no 26.85. 2545, 2085, voo 250, bora. Salvador, bom dia, boa tarde, então 3804, 175150, frente da Tamba. No 3804, aciona identificação, dessa via chegada Bomed 1 para nível de voo 050. Identificou nessa via Bomed 1 Alfa para 050, 3804. 378 no solo 59, ao livrar picha me controle, estou na frequência 121 decimal 9, corrigindo no solo 39. 39219, tá 3378. Quatro, 35 esquerda, proa 0. 340, temos informações por 20 mil. Confirmando para o 040, está no 3804. Avião, 3804. Papa Tango, Papa Romeu Zulu, Bravo Mike. Aciona a identificação. Zulu Bravo Mike, contato radar 70 milhas oeste de Salvador, confirme já no ideal de descida. O Papa Romeu Zulu Bravo Mike já voou visual na rota. Papa Romeu Zulu Bravo Mike, descida critério para o estudo de trato. Reporte visual para mudança de regras, Papa Romeu Zulu Bravo Mike. Meu Zulu Bravo Mike, confirme estimado de pouso. Estimado você, 5 passos, Zulu Bravo Mike. Confirma quantas milhas irá esse atual desvio? Já está retornando aqui para tentar para a ITAP, 3804. O 3804 está quase desvio autorizado direto à ITAP. Portará o 3804. Confirme para o controle. Papa Romeu Zulu, Bravo Mike, o ajuste ao sistema 1017. Afirmo 1017.2. Zulu Bravo Mike. Da 3804, visa via para 2010, altitude altímetro 9097, autorizado, faz ETAP, completar o final do procedimento LS X-Ray, repasse estabilizado. 2000, desce via, chamando a estabilizada no X-Ray, 3804, 618. 1097. 1017, 3804. Tá voando Duna, para evitar uma formação em ETAP, o 3804. Confirme se Induna consegue interceptar o curso, o TAN 3804. Afirmo. Autorizado, reporte estabilizado, TAN 3804. Portará, 3804. Zulu Bravo Mike. Para Romeu Zulu Bravo Mike, informa o tráfego estimando Cairu aos 4-5. Tráfego Papa Tango Vitorino de Juliette, Papa Alfa 3-2 e tráfego adicional em Morro. Pelo Romeu Oscar, Bravo November 2, Papa, em Serra November, Golf, Serra Delta, Golf X-Way. Para o controle de Salvador. Deus, Lu, grava o Mike nesse todo controle. Deus, Lu, grava o Mike nesse todo controle. Meu Zulu Bravo Mike confirma visual com o campo. Gente, modificado ao 50, seu voo IFR cancelado ao 50, frequência livre para coordenação. Meu Zulu Bravo Mike. Frequência livre, Zulu Bravo Mike. 3804. 3804, time Torre Salvador, frequência 198, decimal 95. 3804, sim, a boa. Salvador, tá 3804, boa tarde, baixo trabalho no final. 3804, bom dia, continue a aproximação, aguardando autorização para pouso, ajuste de altímetro na 017. Aguardando, 3804. Tráfego avistado, autorizado, pulso, estando zero, vento 1, 20 graus, 05 nós. 3804, livre pouso. Na Salvador, muito bom dia, o Azul 2771, Flávio Uniforme, Uzo 701. Azul 2771, na senhora identificação. B771, 55 milhas, sudoeste de Salvador. Contato radar. Vou ir na proa de Bomed, desça para nível de voo 050, chegada Bomed 1. Quando Bomed, descida 050, Bomed 1, 2771. O 277 não confirma já no ideal de descida? Ou aguardam para descida? Descida mais 5 minutos, 277. Gente, eu estou usando direto e sabe, mas o 2771. São 3437 autorizado. A linha E decolar, pista no zero. Vento variável 039. 3437, decolado ao 02, chame o controle Salvador na frequência 120-2980. 2080, informa bando de urubus à esquerda do eixo da decolagem, na 3437. Sim, obrigado pela informação. 771 da Azul, desvio à esquerda para a 10, desculpa, é a 010 por 20 milhas. Se efetua o desvio? Por 20 milhas, até mais ou menos através de duna, aí poderá voar duna. Cliente, reporte reassumindo a navegação na proa de duna. O azul 2771. Reportaremos. Controle Salvador, boa tarde. Está 3437, 2510, perfil da Arbor 1. Está 3437, contato radar na decolagem. Subavia saída Arbor 1, transição elefa para nível de voo 360. Subavia Arbor 1, transição elefa, nível 360 autorizado. Está 3437. Azul 2771, desça para 4 mil pés, o ajuste do altímetro no 097. Para 4 mil, comigo 17, 2771. Esse 437 é escutado o controle? 3437, prossiga. Confirme que altura encontrou os pássaros na pista. Aproximadamente 700 pés, à esquerda do eixo de decolagem. No 3, autorizado alinhar e decolar pistão 10, vento no 50 graus 05. Nós informo que a aeronave decolou sua frente, reportou bandos de pássaros aproximadamente no eixo de decolagem a altitude de 700 pés. Sete gol 2093, está autorizado o alinhamento e decolagem da 10. E no pouso também, quando a gente chegou aqui em Salvador, tinha muito pássaro na final, cruzando a cabeceira. Gente, a aeronave da TAM que decolou à frente reportou um bando de pássaros na aproximadamente 700 pés no eixo de decolagem. Ok, graças pela informação, 2013, está autorizado alinhamento e decolagem da TAM. 771. Reportarei. O 2771 nessa proa 030 tem condições de interceptar o curso? Afirmo, senhor. Está presente já cruzando para a duna. A gente já pode estabilizar o azul 2771. Utilizado X-Ray, reportaremos estabilizado. 771, desça para 2010, autorizado final do procedimento da X-Ray, passo estabilizado. 2000, utilizado X-Ray, reportaremos. 437, M-Centro Recife, frequência 126, decimal 0, atendo no 28, decimal 8. Prefeito 1260, atendo 288, está 3437. Agora 510, iniciou uma leve curva à direita para desviar. Tem muito passo a levemente à esquerda do eixo. Informa mais ou menos próximo a taxiway, Fox, após a mesma, perto da taxi do ponto zero da Golf, para que a gente possa informar isso para ela. É, entre essa taxiway, entre a Fox e o final da pista, o gol 2093. Gente, graças pela informação, estou no controle da presente, 120-1980. 2080, presente 2093. Controle voo 2093, passa 2500. Voo 2093, contato radar na decolagem, subavia saída Arbor 1, transição elétrica, nível de voo 360. Arbor 1, 360, transição elétrica, voo 2093. Controle acena 6226, é possível coordenar a de Duna ou Itap? Utilizado direto Itap, acena 6226. Está presente voo Itap, acena 6226. Localizador, o azul 2771. No controle. No localizador. 771 do azul, informo pista 10 impraticável. Tem condições de fazer a espera da presente posição com curvas pela esquerda? Afirmo, da presente. Pode ser em Duna, na sua em Duna, a 2 mil pés. Ou o senhor prefere fazer a 2 ou a 3 mil pés? Agora a 2, senhor, já passamos 3. Tudo bem, então. Programa espera sobre Duna, a 2 mil pés. A informação da torre é que há muitos pássaros no eixo de decolagem e será necessário a soltura de fogo. Sim. Então, atingindo agora 2 mil, já programada a espera em Duna, aguardando. Controle Oceana 6226, copiou a informação da pista interditada, já está efetuando redução aqui, fins de evitar espera. Oceana 6226, redução de velocidade para mínima limpa, programa espera na posição ETAP nível de voo 050. Gente, na redução mínima limpa, vai programar ETAP 050 ao nível Oceana 6226, confirmando a espera vai ser com curvas pela direita. Carta, né? Ou Xaner 6226, curva esquerda. Curva esquerda, conforme carta Xaner 6226. Graças, 6226. Bruno 255, na escuta na escuta do controle. No 255 na escuta do controle. Zero no 3, chame centro Recife, frequência no 26 decimal 0, até no 28 decimal 8. No 3, na escuta do controle. 120 no 3, na escuta do controle, Salvador. 120 no 3, transmissão é cega, chame Recife no 25, pois bom, no 260. Alterno no 288, gol 2013. Controle bom 255, informação uniforme. Bom, no 255, reduza para mínima limpa, programa esperas sob a posição CONF, padrão. Reduzindo, espera em ponto, 255. Pode descer até quanto, 255? No 255, desça para o nível de voo 060. 060, espera em ponto, 255. Fazer o 2771? Fazer o 2771, seria quanto tempo de espera? Ainda não é possível programar, a princípio previsto até os 2 anos. Gente, temos 10 minutos de espera, caso seja possível pouso na 7, podemos prosseguir para a 7. Gente, aguarde um minuto, azul 2771. Controle de Salvador, boa tarde, Oceania 3, 15. Oceania 63, 15, aciona a identificação, esse mantém a nível 200, programa espera sobre a posição AMAN. Programação de esperas até os 2-0 da presença. Dente, identificou, desce 2-0-0 e espera em Aman, 6315. Salvador, boa, o 2-2-3-0 da Passaredo, transfere, e no ideal de descida. Passaredo 2-2-3-0, desça para o nível 1-2-0, aguarde instruções, programa espera sobre a posição Aman. Desce para o 120, a programa espera em AMA, o 2230. Devido a condições meteorológicas? Negativo, devido a pássaros no eixo de decolagem. Ah, ok, muito obrigado. 2771 no controle? Na escuta, 2771. Eu informo que é possível prosseguir para pouso pista 17. O senhor prossegue então no ILS e gira a base para 17 com a torre? Eu aceito a vetoração para sinal visual pista 17D, Salvador? Aceito, aceitamos. Azul 2771, sob vetoração para sinal pista 17, curva esquerda, pro 055. Esquerda 055. Consulte Salvador, Oceania 141, descida 180, centro da Uniforme. Azul 2771 no limite será radial 350 do Verde Salvador. Limite 350 de Salvador, sim. Controle Oceania 6226, tem uma formação para bem próximo à etapa, é possível fazer a espera na presente posição? Afirmo, com curvas pela esquerda, Oceania 6226. Curvas pela esquerda na presente posição, Oceania 6226. Oceania 6141, na sua identificação, desça para nível de voo 080. Confirmando 080. Afirmo, programa espera sobre a posição BONF, nível de voo 080, tráfego da Gol, Boeing 737, já programado esperando 060, posição BONF, devido à impraticabilidade do campo. Ok, essa aqui é, quer dar um punho pela direita, descendo 080, já em BONF. Azul 2771, reporte visual com o campo. Só o campo 2771. Controle Salvador, passando via Juliette, dando bom. Apartando Victor India Juliette, mantém estabilidade de voo visual via corredores, reporte visual com o César. Só confirmação da. Através de Vera Cruz, a evacuação de reajustamento. Azul 2771 no... confirmando visual com campo? Visual com campo, 2771. Azul 2771 no condição de modificação de regra da presente? Cancelo meu fornecimento, 2771. Cancelado plano IFR Azul no 8, prossiga visual pistão no 7. Consegue visual pistão no 7, 2771. Azul 2771, desça para o no 1500 pés. Desça no 1500 pés, 2771. Azul 2771, confirme visual com a cabeceira ONO 7, agora na posição de 3 horas 7 milhas. Visual, 2771. Gente, 2771, gira base para final do ONO 7, chama a torre ONO 895. Gira base, chama a torre 1895. 3195, reduza para a mínima limpa. Ah, já mantendo a mínima limpa, bem a 3, estamos 5. Saredo 2230, desça e mantenha nível 090. Desça e mantenha o 090, 232230. 315, desça e mantenha nível 170. Programa espera a exposição a man com curva padrão. Deveria para a praticabilidade da pista. Sente, desce 170 e espera em a man conforme a carta 6315. 2 Salvador, Azul 2771 na base da 17. Azul 2771 no tráfego avistado, autorizado final da 17, aguardando autorização para pouso. Posição altímetro no 0 no meio, vento para cheque 1-1 no 0 grau, 04 nós. Sente, nível final, aguardando autorização 2771. Azul 2771 no tráfego agora avistado, autorizado pouso, pistão na 7, vento variável 03 nós. Centro de pouso na 17, azul 2771. 090 agora, 61 no 41. Passaredo 2230, desce e mantém a nível 080. Desce e mantém o 080, 2230. 2093, pode chamar o centro. Afirmo Gol 20 no 3, chame centro, eu no 2, 6 decimal 0, alterno no 28 decimal 8. 260, 288, 20 no 3. Doutor Índia Juliette, voe direto Ceasa. Ceasa, direto. Passaredo 2230. Forma, existe uma formação bem próxima à MAN aqui. Possibilidade de a gente fazer a espera um pouquinho mais à esquerda, para evitar? Em condições de fazer da presente posição com curvas pela esquerda, passaredo 2230? Pode. Passaredo 2230? Afirmativo, 2230 na presente posição com curvas pela esquerda iniciando. Controle, eu chamei a 6315. 315, desce e mantém 1140. Desce e mantém 1140, a mesma situação do passaredo. Autoriza uma espera na presente posição, a mano vai ter condições. Afirmo, pela esquerda, o chamei a 6315. Ok, pela esquerda, iniciando na presente, então, e descendo 1140, 6315. O passaredo 2230, alguma previsão? Nem Negativo, passarela 2230, muitos pássaros no eixo de decolagem da pista 190. Ainda não temos estimado para liberação. Afirmativo, a gente tem possibilidade de prosseguir para o 17, se for autorizado. Gente, passarela 2230. Obrigado. Controle Oceania 6315. Prossigo, Oceania 6315. Autorizado manter a espera aqui no nível 170? Autorizado. Passa, Oceania 6315. Sim, vai manter o 170 para tentar economizar um pouquinho de combustível. Obrigado. Passarela 2230, aceita a aventuração para final da 17, visual? Afirmativo, por gentileza. Passarela 2230, abandone esperas e voe na proa sobre vetor, abandone esperas, por esquerda na proa 130. Pela esquerda. Pressão na frequência 121.9. Ana Lima, 1219 para o 2771. Controle Gondor 255. Prossiga, Gondor 255. Alguma previsão de abertura? Negativo. Pessoal, todas as aeronaves na escuta do controle, mensagem geral, sem necessidade de cotejamento. A informação que recebemos inicialmente da Infraero seria liberação da pista ao 20. Porém, até agora a liberação não foi confirmada e não recebemos um novo estimado de liberação. O 2230 passaria de ciente. Desce para nível de voo 060. 060, 2230. Redo 2230, complete a curva à esquerda para 120. O limite será o custo do localizador. O limite será o custo do localizador pela proa 120, passarei do 2230. Controle Gondor 255. Prossigo, Gondor 255. É, vai ser necessário livrar a óbita aqui devido aos cúmulos aqui no setor. Poderia fazer a óbita nessa proa 250 mais 5 milhas à frente? Gondor 255 está autorizado. 55 está autorizada, esperas na presente posição. É, vai precisar de mais 5 milhas à frente e espera naquela posição. Gente, autorizado espera 5 milhas à frente. 22, o gol no 255, nível 060. 255, sim. Passarela do 2230 é autorizada, nível 070. Para o 070, reautorizado o 2230. Passarela do 2230.